nosso concelho, como lhe disse, é muito rico em termos desportivos, tendo o handicap de sermos do interior, de estarmos longe dos grandes centros e dos grandes clubes, temos grande orgulho em termos hoje jovens, como já tivemos no passado, como o Carlos Martins, como o Flávio Ferreira, que está no Málaga, no hóquei, temos orgulho em ter gente oliveirense que se vai enaltecendo e que se vai destacando no panorama desportivo nacional. Em quase todas as modalidades temos bons elementos de Oliveira do Hospital a representarem e a levarem bem o nome do nosso concelho bem longe, desde o atletismo ao basquetebol, com a própria equipa do Sampaense, que também representou o concelho na época anterior. Portanto, Oliveira do Hospital, em termos desportivos, é também o desporto é também uma mais-valia para o concelho de Oliveira do Hospital.